Ser mantida em soltas, como era de esperar, a primeira hora do som da frente 02 FM Estéreo do Comercial de Jones One, Just One Fix, Big Fix, a 12 Inch Mix, o novo, dizíamos, o novo single do Stina and the Top Ten, e uma das apostas das últimas noites, as do Adeus em Agosto, Jodie Foster, Submarine. Passam os 12 minutos para o termo da primeira hora do Som da Frente. É a emissão Adeus, sexta-feira, 13 de agosto de 93. É natural que vos digamos que gostamos de aqui estar e que vamos gostar ainda mais de continuar a falar convosco. Mas é uma fala especial. Ah, estamos para a fase final das soltas de Som da Frente, primeira hora, emissão Adeus, de sexta-feira, 13 de agosto de 93. Fugazi, On the Kill Taker. E as Babes in Toyland, Is My Thing. My Thing, decidiram acabar antes do tempo em relação à combinação feita antes para o título de abertura de Painkillers, no que respeitava naturalmente ao alinhamento minutos do Som da Frente, emissão Adeus, Babes in Toyland, Check It Out. We'll be right back. Sintonizou o FM Estéreo da Rádio Comercial. Logo, boa noite. Som da Frente. FM Estéreo Comercial. O direito à diferença. Soubemos aqui no Som da Frente que a despedida da emissão iniciada a algures na segunda metade da década de 80 iria terminar numa sexta-feira 13. Solicitamos, não em quantidade, mas com esperança na qualidade, contributos de alguns dos nossos mais chegados amigos. Mas, naturalmente, chegados amigos encontrados em pleno agosto. Há gente amiga em férias. Salut. Agora vão ouvir aos gritos EKT, EKT, infernal, terrena e celestial, senhora das encruzilhadas, guia da luz, rainha da noite, inimiga do sol, defensora e companheira da escuridão, EKT, EKT, tu que rejubilas ao ver o sangue correr, salvo seja. Tu que vagueias no meio das campas, nas horas das trevas, sedenta das almas aterrorizadas e do sangue dos mortais. EKT, EKT, Gorgo, Mormo, Lua de Mil Faces. Relatives when they see any mutilation. Das pessoas para fazerem textos em jeito póstumo, o que o Som de Frente pediu a alguns dos amigos para criarem foram dedicatórias ou à Sexta-feira 13 ou a uma série de situações nossas do cotidiano em geral. Este texto também apareceu, é de difícil leitura, não tem neste caso a sonorização que lhe imaginámos, tinha a ver com a área dos Danzig. Vai ao som de Surgical Penis Clinic ou SPK. Perante o som oferecido pelos SPK e perante as ofertas tecnológicas cada vez mais patentes, nunca aceita a desculpa de que o CD está picado. E ouça porque nós não duramos tempo. Os inúmeros objetos que povoam e constituem o imaginário coletivo do consumidor do nosso tempo, repetimos, os inúmeros objetos que povoam e constituem o imaginário coletivo do consumidor do nosso tempo, já lá está, dependerão cada vez mais, repito, dependerão cada vez mais de uma semântica, e são constituídos segundo uma finalidade de desejo.